E aí, internet, tudo beleza? Está começando o Broadcast Games! Roda a vinheta! Que foi esse barulho vazado aí, cara? Nacionais, apresenta... Broadcast, versão games! Galera, hoje nós temos um divisor de águas. PC versus console. Onde vocês jogam? Por que vocês jogam? Qual o melhor? Qual o pior? O que muda? Tudo sobre isso. Quero ver a opinião de vocês, conversando por uma pergunta bem simples. Então, acho que antes de mais nada, seria muito legal você apresentar a mesa, né, Neri? Não, já toca o foda-se, vamos lá. Neri tá inspiradaço com essa treta. Tá, então vamos fazer o seguinte, cada um fala uma breve descrição de quem é você e o seu... do que você prefere, se você prefere mais console ou PC. Então, se apresentem, galera. Então tá bom, eu sou o Matheus Mognon e eu sou jornalista aqui do Nacionais e eu acho que eu gosto do PC, velho. Gosto do PC. E... Eita. Vai lá, Maurão, vai lá. Então, aqui é o Maurão, Maurão Games, tem canal no YouTube, faz detonado do jogo do terror e tudo aquilo que você já sabe. E atualmente eu só uso PC, cara. Só uso PC. Então, acho que é 2-0. Tá errado isso aí, galera. Tá errado isso aí, tá errado isso aí. Temos que equilibrar esse jogo aí. O Eduardo já vi. Vai lá, Eduardo. Aqui é Eduardo Melo, padawan do jornalismo e PS4. Beleza. Não, é console, é PS4. Console barra PS4. Não, é tipo, né? Dá outro podcast que é PS4 versus Xbox. Não, mas vai console então, pra não dar. Sei. Vai lá, Gustavo. Olá, aqui é o Gustavo Sovalajo, cineasta desempregado e eu cresci jogando consoles. Eu acho que consoles têm os jogos mais interessantes e. Eu só uso PC hoje em dia. Mas eu tenho muito carinho pelos consoles. Sei lá, Boa. O Gustavo conseguiu resumir o feeling da parada. É isso aí. Eu sou o cara do PC. Eu abraço o PC, eu uso o PC pra tudo. Eu levo o PC pro banheiro, o notebook, o que der. Eu faço quase tudo no PC. Eu estudo, trabalho pelo PC. Então, mas falando exclusivamente de jogar. Parece aquela música eu não do jogo Celso só Porto, no PC. Parece aquela música do Celso Portiolli. Eu tenho muito meus amigos digitais. Errou! Não conheço essa música. Como não conheço essa música, cara? Vou deixar rodando aí, ó. Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador. O meu correio eletrônico é demais. Em um minuto, meu e-mail já chegou. Então, mas antes, olha só. Mas, antes de nós começarmos a falar, entrar nessa guerra de PC versus console, nós vamos ver os comentários da semana passada no quadro... Fala, bro! Então, Matheus, cara, vamos começar lendo os comentários aqui de uma imagem que nós postamos no Facebook... Exatamente, Neri. No programa passado, além da gente falar um pouco sobre os nossos gostos de games e tudo mais, a gente comentou a principal polêmica da época, que eram os jogos violentos, né? Que vários políticos estavam falando sobre isso e culpando os games que trazem esse teor de violência por atos terroristas, tiroteios em escolas e tudo mais. Aí eu perguntei lá na página do Nacionais o que as pessoas pensam sobre jogos violentos, e aí a gente teve alguns comentários. Então, começando, vamos ler dois comentários aqui, não vamos ler todos. Patrick Souza falou, abre aspas, se fosse assim, todo mundo que joga Bloodborne ou Dark Souls seria um suicida em potencial. Lá tu mata bastante, mas morre o quádruplo. Tá interessante essa interpretação? Então, lógica nisso é igual pôr a culpa do estupro na vítima. É ilógico. Nos Estados Unidos, o porte de arma é tão fácil de conseguir que o que leva a cometer os atos é justamente o fato de ser bem acessível. Então, ele usou um argumento clássico de quem é contra o porte de armas. Ele começou falando de jogos e terminou falando de porte de armas nos Estados Unidos. É, cara, mas ele fez a comparação de duas paradas, né? É, mas é, eu concordo até com ele, porque, poxa, tu culpar jogos por causar violência num país onde todo mundo pode ter uma arma, tá ligado? É meio irracional, assim, né? O Luciano Pereira também comentou lá no nosso Facebook, e ele tem uma opinião parecida com a do Patrick. Ele disse, sobre jogos violentos, não acho nada, afinal de contas, não são eles o problema. O maior problema são esses políticos incompetentes que procuram algum tipo de bode expiatório, nesse caso os games, para querer mostrar serviço. É exatamente isso, né? Eles precisam de alguém para colocar a culpa na cara. Pensa no caso de você ser um presidente dos Estados Unidos, e aí começa a dar ruim. Dá ruim. Cara, a culpa precisa ir para algum lado, sabe? E o que ele falou ali tem muita lógica. É isso aí, então, e pra galera aí que não curte o nosso Facebook, vai lá que a gente sempre tá postando conteúdo e você pode participar do nosso programa também. Passa lá. Mandem perguntas para o programa que vem, no Facebook, no YouTube, por onde você quiser, pelo nosso e-mail. Fiquem à vontade para participar. Agora, bora pra guerra dos consoles, que eu tô curioso pra ouvir a galera sobre isso. Help me, Leon! Tá, então, é que assim, ó, o que eu vejo na internet, cara, na real ferrou muito, né? Porque a galera que, tipo, levanta a bandeira, eu levanto a bandeira do console, essa galera não pode ver alguém dizendo assim, mano, eu acho que eu prefiro o PC, ou eu jogo mais no PC, eu não vejo tanta vontade no console, e o contrário também acontece, a galera que joga muito no PC, às vezes, é assim, cara, PC, Master Race, tipo, placa de vídeo e, cara, tá ligado? Então... acho que a gente se ferrou aqui, né? Porque a maioria aqui falou... Mas então, é que tudo virou um fla-flu, cara, sabe? Porque o cara vai jogar PC e vai falar... Ah, porque PC tá sempre sendo atualizado, não sei o quê. Ah, mas console tem os clássicos e blá, blá, blá. Cara, eu acho que tem equilíbrio das duas coisas. Porque veja bem, acho que tanto o PC quanto o console tem vantagem e desvantagem. Eu acho isso. Porque eu já tive os dois, entendeu? Mas é que assim, galera, eu vejo muito que... tá, que as coisas já não são mais como eram antes, entendeu? Esse lance de PC versus console começou quando o PC começou a ser mais acessível, a galera começou a ter mais PC, ter um poder aquisitivo melhor, PC ficou mais barato, as peças, tecnologia ficou mais acessível... E, em contrapartida, os consoles ainda estavam muito em alta, e aí começou a surgir essa divisão de jogos até, tipo, a Valve lançou Half-Life, o Counter-Strike, então começou a fazer sucesso e lançou a Steam, e aí começou a separar esses dois mundos, mas hoje eu acho que, cara, tá bem diferente, porque antes tu tinha uma geração de consoles e era isso aí, hoje nós temos duas gerações de consoles na mesma geração. Porque nós temos um PS4, mas também temos um... como é que é? O PS4 Pro. É, o Xbox, o Xbox One e o Xbox One X, né? Pois é, isso acho que é... isso tudo é influência do PC, no final das contas. Sim. Porque o PC roda 4K, tá ligado? Aí os consoles precisam rodar 4K pra acompanhar o PC. Se ele for empurrando, né, um pouquinho a concorrência, vamos dizer assim, e exigindo... na verdade, eu acho que os jogadores foram exigindo mais, né? Ah, pô, agora tem uma GTA V 4K, eu quero isso no meu videogame também. Aí eu acho que Microsoft, Sony viram uma oportunidade de mercado aí, e por que não jogar mais um console na rede aí, né? É, eu acho que isso começou, assim, esse lance de PC versus console também teve um ponto quando o Xbox 360 e o PS3... surgiram até ali, depois dali já era. Aí começou a já não mais ser nítido essas gerações de gráficos e tudo mais, já começou a misturar todo o rolê, sabe? Eu não sei, porque o que aconteceu foi que a tecnologia hoje tá sempre indo na direção da convergência, né? Em algum momento os PCs começaram a convergir um monte de coisa, então os PCs, eles não tipo assim, o console era uma coisa que só servia para uma coisa apenas, ele só jogava videogames, era só isso. E na época o PC tinha que fazer outras várias coisas. Hoje o PC consegue, tipo, ser melhor do que consoles. Então, tipo, eu não sei, por um lado, tipo, tu tem os esforços da, da Sony e da Microsoft, mas por outro, tu tem, tipo, a Nintendo, que tá, tipo, em vez de ir contra o PC, a Nintendo tá querendo, tipo, ir contra, por exemplo, tablets, né? Isso é uma questão, sei lá, acho que puramente mercadológica quase, sabe? Eu acho que são coisas bem diferentes, assim. O ponto do PC conseguir fazer várias coisas, além de rodar jogos, é muito interessante, por exemplo, pra mim, que trabalho com jornalismo de games, eu consigo rodar jogos e escrever no mesmo dispositivo, sabe? Mas a experiência é totalmente diferente, assim. É, aqui em casa eu tenho o Xbox One também. E jogar online, por exemplo, é uma parada que funciona bem melhor. Tá, tá. Então, vamos botar um contrapeso, vamos colocar na balança aí. Vamos começar falando do preço do sistema e a vida útil que ele tem, que é uma boa maneira de a gente comparar o que vale mais a pena. Então, pegamos assim um PS4 e um PC. Vai, digamos que você pegue o preço do PS4 e monte seu PC. Vai dar pra montar um PC bem legal. Talvez mais versátil do que um PS4, inclusive. E ainda mais versátil, entendeu? Então, só que daí é complicado, porque tem os exclusivos que foram feitos justamente para vender outro ponto, né? o console sabe? Eu acho que, indo com de encontro com o que o Matheus estava falando, que é ao encontro do que o Matheus estava falando, na verdade, de que existe essa diferença até, no, por exemplo, jogar online. E eu penso que isso é quase como uma outra exclusividade do console. Não que não dê pra jogar online no computador, mas eu digo que o console PS4, PlayStation 2, Xbox One, Xbox 360, desde Atari, sabe? O videogame, ele é um... vamos dizer assim, uma coisa específica. É quase como... eu acho que foi o Gustavo que falou na outra vez que é um brinquedo, né? É uma coisa que é única para aquilo, tem um propósito. Eu chego aqui em casa, eu vou ligar meu videogame, vou jogar meu jogo no controlezinho ali, pá, sei que lá. E no PC é outro feeling. Não sei se concordo com isso, que, sabe, jogar no PC... Não, mas eu entendo. Eu até já não tenho mais isso. Até a questão do multiplayer no console era muito mais divertido, porque tu jogava... jogava futebol, jogava jogo de luta com os amigos, assim, um do lado do outro, sabe? Tipo, diferente de tu jogar online, online é tão impessoal... Sabe? Vou até levar tá rindo aí, né? O game pra casa do amiguinho, né? Não, tu tinha toda essa parte social do videogame que era tão divertida, sabe? É, então, eu não sinto mais isso, eu não tenho mais isso, sabe? Não, eu também não, cara. Aqui em casa tem ali o Xbox One, e às vezes eu coloco meu PC do lado, e se a gente quiser trocar de jogo, é tudo, parece que tudo tem muito a mesma função, sabe? Às vezes a gente tá na TV, a gente não sabe se tá na TV ou tá no videogame, porque quer usar o Netflix, tá na TV, aí coloca o Netflix na TV, sabe? Mas é convergente. Poderia colocar no console e poderia colocar também no PC, e aí eu jogo no PC com o controle, então pra mim não faz diferença. Acho que a única diferença é que, sei lá, eu colocaria aqui na mesa o console, sabe? Mas seria mais uma peça física. Então no final, eu não vejo diferença. Eu não sou chato com gráfico a ponto de ficar tipo, sabe? Tem que ter uma placa. É, rodando de uma maneira fixa, numa quantidade de frames fixa, não dando lag, ótimo, sabe? Não precisa rodar 60, 10 frames por segundo. Só não pode ser tipo, um caído de frame que não dá pra jogar. O que a maioria dos consoles faz de boa. Com exceção do PUBG, né, cara, que foi pro Xbox, caiu os frames, assim, ridiculamente. É o contrário, né, quando o Batman Arkham Knight saiu e... Eu não sei. Né, boa. Cagada. É porque quando tu desenvolve pra uma plataforma, tem uma série de códigos que são específicos pra ela, né? Com certeza. O PC, tipo, eu imagino que vai ser muito mais fácil você escrever pra PC, né, do que, sei lá, pra um outro console, né? Quer dizer, consoles já caíram por causa que ninguém queria programar, como o Jaguar da Atari, né? Ninguém queria saber programar pra aquela porcaria. Mas eu acho que hoje em dia... Você tá ligado nessa história? Ah, falei. O Jaguar tinha dois processadores de 32, aparentemente. Foi assim que eles conseguiram chegar a 64 bits, na época era super importante chegar a isso. E, só que era um inferno programar, então ninguém queria programar e ficava uma porcaria. Mas acho que o Neri levantou o que é, na real, a principal pauta, eu acho, hoje em dia, porque a convergência é uma coisa que já existe há alguns anos e vai só se agravar mais. Então, hoje em dia são os jogos exclusivos. Eu acho que a discussão é sobre aí. Você prefere o quê? Você prefere jogar, sabe, God of War ou você prefere jogar, tipo, Zelda? Sabe? É, tipo, Shadow of Colossus, não. Exclusivo. Shadow of the Colossus, é, pois é, então. Pois é, eu tô pensando seriamente comprar um console só por causa desse jogo, cara. Então, cara, pronto, era isso, assim. Você comprava um console por causa do jogo. Você comprava, tipo, ah, eu vou comprar, sabe, o PlayStation 3, porque eu quero jogar o novo Metal Gear, eu vou comprar. Tá. Sabe? Mas então, vocês não se irritam com isso? Pra caralho? Ah, eu fico meio bolado. Todo mundo chora, né? Ah, eu acho cara, que isso é pra muito tudo. Irritante. Acho que tinha que ser muito console, irritante. Acho que é uma maneira de eles garantirem a fatia no mercado deles, sabe? E eu acho que a Microsoft tá indo num caminho. Sabe, que eu já vi muitas pessoas criticarem, mas eu vejo que é um caminho legal de fazer a multiplataforma, né? Compartilhar, sim, os jogos com o Xbox e o Windows 10. Eu sou fui pelo menos um grande usuário de, inclusive, Windows Phone. Então, quando rolava algum jogo que saía pra live e às vezes saía pra loja do Windows Phone, eu ficava felizão, sabe? Pô, que legal, eu nunca vou ter a chance de ter um Xbox, mas eu tenho aqui, sei lá, o meu PC que talvez possa rodar um jogo que roda ali, ou enfim, eu não precise gastar mais de R$1.000 novamente, né, gastei num PC, agora gastar num videogame só pra jogar aquele jogo. Eu acho isso uma ideia interessante, apesar de que, querendo ou não, há consequências no mercado por causa disso. Mas então, vocês acham que a Microsoft vai dominar o mundo dos games? Não. Ah, não acho, cara. Olha, eu... Por que que não? Porque eles não são japoneses. Não, cara... Tô zoando. Não sou japonês, mas olha o tamanho da Microsoft. Eu não sei, a Microsoft é gigantesca, mas eu acho que, tipo, talvez o plano de negócios dele seja mais variado, eu não sei. A Microsoft se estabeleceu como fazendo software, certo? Gustavo. O quê? Tu lembra quando a galera só jogava PlayStation? Sim. E videogame era PlayStation, assim como uma vez videogame era Super Nintendo. Tu nem, sim, ouvia falar em Xbox, mesmo quando o primeiro Xbox chegou, foi tipo, tu, né? Cara, pode mudar, velho, sim, e eu não duvido pode nada. Pode mudar, é claro. Se tu parar pra pensar de lá pra cá, o quanto a Microsoft cresceu e o quanto o PlayStation cresceu, PlayStation continua a mesma coisa, sabe, em expressão. Mas o Xbox, a Microsoft, vem crescendo e o PC crescendo. É, e agora a multiplataforma pode ser algo que... Sim, então, pois é. Se tem uma coisa que é inegável, é que a Microsoft domina, tipo, pra PC, né? Você sempre, tipo assim, tipo, sei lá, eu nunca joguei jogos em qualquer outro sistema operacional. Eu nunca joguei em Linux, em... Mac OS, sabe? A Microsoft controla isso de maneira inegável. Até porque eu acho que, tipo, a maioria das pessoas gostam de programar pro Windows, né? Tem que ser mais fácil, mais meio que virou padrão, né? É que eu realmente, pelo andar da carruagem, eu acho que a Microsoft tá fazendo uma baita aposta pro futuro, sabe? Porque... Nos últimos anos, eles investiram muito em juntar o Xbox e o Windows, e também ela investiu muito em serviços de nuvem. Então, eu acho que talvez a Microsoft pense, não sei, eu estou supondo, que os consoles vão morrer daqui a um tempo, porque os smartphones estão evoluindo rápido pra caramba, e os PCs estão cada vez mais potentes. O meu computador, o meu notebook, tem a potência de um Xbox One, sabe? Tipo, isso é muita coisa pra um dispositivo pequeno, sabe? Aí, com isso, talvez eles investam cada vez mais em serviços, tipo streaming the games, por exemplo, sabe? Assinatura, como acontece com a Xbox Game Pass, e peguem essa frente, sabe? Eu acho que isso pode acontecer. A Sony só tem um serviço de streaming, que é o PS Now, se eu não me engano, e é horrível. Então, se rolar essa parada de, tipo, os consoles perderem a força por serem um hardware específico pra games... A Microsoft tem muita força com isso, daí. Se mantém no mercado, que, né? Acho que tá um pouco longe da gente encontrar talvez uma extinção dos consoles, assim. Eu creio também, tô nessa com o Matheus, que a Microsoft tem uma grande chance de abocanhar cada vez mais um pedaço do mercado. Porém, como eu disse, eu fui um usuário de Windows Phone e eu fiquei, sabe, muito por dentro do que... Sabe, das decisões de mercado deles e... Por exemplo, uma delas foi acabar com o Windows Phone, foi não dar mais continuidade a ele. Porém, eles ainda estão com o projeto de fazer o telefone definitivo deles, que seria o Surface Phone, seguindo a linha Surface deles de notebook, tablet. E a ideia era fazer um PC portátil. Falando aí o que o Matheus estava colocando aí, que era fazer um PC portátil. Um dispositivo que rode aplicativos, programas em x86, a mesma coisa que você roda no seu notebook, rodar num celular. E aí você só precisaria plugar numa tela e você tem ali um PC de bolso. E eu acho que realmente, assim, acelerando a tecnologia, a gente vai chegar cada vez mais perto de um dispositivo desse, que, como o notebook do Matheus, que tem a velocidade no Xbox One e nem de longe tem o mesmo tamanho daquele videocassete. Trambolho, mas, né? Ah, você nem me fale, cara. Tá na hora de mudar já esse trambolho. Assim, mas como eu ainda me atenho àquele meu argumento de que é difícil o console morrer, porque ele já... Sabe, ele já meio que se tornou uma entidade quase, praticamente, sabe? De ele tem a sua identidade, que é o console, sabe? O videogame, o brinquedo. Talvez uma coisa que aconteça, aproveitando isso aí, realmente, ele tem uma identidade da mesma forma que um toca-discos tinha uma identidade. E hoje o toca-discos é uma coisa um pouco assim de nicho. Eu tenho um toca-discos porque eu gosto, porque eu tenho LPs e... A diferença entre um LP e, por exemplo, o CD-ROM é que o CD é uma coisa que foi ultrapassada. Enquanto o LP, ele tem... O som é diferente, ele tem um timbre diferente, enfim. Então, talvez consoles sobrevivam no futuro assim, como um objeto de nicho. Nesse naipe, né? Eu acho que o que deve acontecer é meio que uma reinvenção, assim. Por exemplo, o Nintendo Switch, ele segue um padrão totalmente diferente do resto da galera, sabe? Eu acho que seria um console que não seria afetado por esse rolê. Tipo, se todos os consoles morressem. Porque ele é uma parada diferente, é um console que você leva pra qualquer lugar e joga o Zeldinha ali, sabe? Acho que tu joga de formas diferentes. O controle faz três coisas ao mesmo tempo, sabe? É que assim, ó, se é pra ser um brinquedo, então que seja um brinquedo, exato, sabe? Exato. É. E nenhum dos outros consoles tem a cara que tem o Nintendo Switch, sabe? Mas, galera, vocês percebem o quão ridículo é a nossa discussão? Porque, assim, se consoles se forem extinguidos, assim, tipo, não tiver mais console... Se acontecer o que o Gustavo falou, como os discos, toca-discos. A gente tá discutindo uma coisa que morreu, sabe? É muito bizarro. É. Assim, então, tipo, é uma discussão agora sobre nostalgia. É lógico. Então. Porque a gente aprendeu a jogar videogames, não em PC. A gente aprendeu a jogar videogames em consoles. Imagina você chegando lá, tipo, no passado, assim, conversando com alguém. Cara, tu acha que toca-disco vai morrer? Mano, é claro que vai morrer, sabe? Tipo, é ridículo, mano. Olha pra isso, velho. Mas ou pra pode nós ser não, alguém não há é tão 60 claro. Anos atrás perguntando, você acha que os carros vão morrer? É, olha aí. Assim, ó, eu, se nessa época que, por exemplo, se chegasse alguém e perguntasse, cara, vocês acham que os carros vão morrer? Eu acho que se tivesse gente na rua andando de avião, tipo, não na rua, mas, enfim, rua, imagina. Andando pelos céus de avião, se o avião fosse acessível pra galera, eu acho que, tipo... Ficaria evidente que os carros talvez morressem, sabe? Na real, foda-se aviões e foda-se carros, tá ligado? É, bicicletas longe, deveriam ser o futuro. Bicicletas que voam e chamá-las de carro. Todo mundo ganha. Aí chama o Elon Musk e criam essa empresa e domina o mundo. Todos me... O Elon Musk não fez aquele carro que foi pro espaço? Sim, o Roadster. E eu acho que ele levou um cadáver lá dentro, lá, cara. Acho que foi tipo um... Se eu fosse Elon Musk, eu colocaria alguma piada muito interna, assim, pro, tipo, sei lá, a sociedade do futuro escutar, assim. Tenho certeza que daqui a uns anos a galera vai lá buscar o que o Elon Musk colocou no carro, vai inspecionar e tal. Ele poderia colocar, tipo, naquelas imagens que tem aqui na internet, tipo, sabe, tipo, pô, saudades do MC Zóio de Gato, sabe? Welcome to the internet, I'm gonna be your guide, tá ligado? É bolacha, não. All we had to do was follow the damn train, CJ. Então, até retomando o que a gente estava pensando, eu acho que, assim, eu concordo que, de um ponto de vista do mercado, se as empresas conseguem criar, Microsoft, por exemplo, consegue criar o seu Surface Phone, que um PC portátil que caiba no seu bolso e ainda por cima seja potente o suficiente para rodar os seus jogos de Xbox, aí eu acho realmente que a gente está falando de uma extinção do videogame como a gente conhece. E aí, o reborn aí de uma coisa nova, né? Que aí encaixa tudo isso. Porque se eles podem vender um dispositivo que... Na verdade, talvez não vender um dispositivo que integre tudo, mas se a pessoa pode comprar um dispositivo que integre tudo, sabe? Celular, computador e videogame, sabe? Quem vou ser eu pra estar comprando um celular da Samsung, um videogame da Sony, um PC da Positivo, entendeu? Uhum. Acho que tem possibilidades que a gente não tem como prever, né? É, a chegada do VR, por exemplo, é algo que vai dominar boa parte do mercado. Eu acho que o que poderia fuder com tudo, assim, tipo, manter o console vivo pra caramba, seria se alguma dessas empresas detentoras de console, ou uma nova, conseguisse descobrir ou fazer algum hardware com uma tecnologia, assim, que não dá pra passar pro PC, ou que... Não seja utilizada e eles patenteiem, sabe? E mantenham só no console. Sei lá, tipo, eles inventam um diferencial. Um modo de processar muito rápido e aí eles têm a placa lá, sei lá, e aí lançam o console chamado Edu Melo. E aí você, todo. E é da marca deles e eles não vão vender pro PC e todo mundo vai comprar, porque, pô. Sabe? Eu acho mais fácil acontecer isso com o PC, cara. Pois é, cara. Porque assim, quem é que inventaria isso só pra usar pra videogames? Não vai. Não, cara, não usaria só pra videogames, entendeu? Mas olha só, utilizaria pra isso. Acho que, partindo do princípio aí do videogame acabar, eu fico me perguntando, sabe, o que será de nós, sabe? O que será dos videogames? O que será das empresas que produzem especificamente pra jogos de PlayStation 4, Xbox? E aí, será que tem outras implicações no mercado além da... Assim, a gente tá pensando para as empresas que produzem o videogame. E para as outras, né? As produtoras... Os desenvolvedores. Só ia mudar de rumo, no caso? Tudo para PC, igual a Sega. A Sega, acho que falhou o negócio de console deles, começaram só a produzir jogo. Cara, a galera aprende as linguagens... nas plataformas que são disponíveis. Então, por exemplo, se surgisse a plataforma Edu Melo, eles provavelmente criariam uma engine, e essa engine seria ou paga Dudu Engine. Eles disponibilizariam a engine pra galera produzir os jogos na linguagem deles, sabe? Então acontece isso com todos os jogos, e é isso. Cara, assim, com o lançamento do PS4 Pro e Xbox One X, vocês acham que... Assim, na minha opinião, parece que foi um pouco de falta de criatividade ou um pouco de segurar a tecnologia. Não sei se vocês já ouviram esse negócio de que às vezes os caras têm uma versão, um protótipo de um console ou celular, ou enfim, que já tem tecnologia, sabe, para os próximos 3 anos, mas eles vão colocando aos pouquinhos para render, sabe, para ou acho que foi só uma adaptação mesmo realmente para o PC. Porque quando lançou essa nova geração de videogames agora com gráficos 4K, sabe, foi um salto pequeno, vamos dizer assim, comparado ao pulo de PS3 para PS4, por exemplo. Não, mas é que assim, Eduardo, se tu pegar esse salto, eu acho que agora o que aconteceu foi que eles estão acompanhando a evolução como de fato ela acontece, e a evolução tá mais rápida, sabe? Então, cada vez menos vai demorar. Eu imagino que isso vai dificultar muito a indústria do console, cara, daqui pra frente. Eu acho que... Cara, e agora, tipo, o PC já lançaram placas que suportam 4K e a gente tá aqui ainda. Tipo, a gente não pode deixar pra lançar um console pra daqui a 3 anos. Não dá porque agora tá evoluindo muito rápido. O console não acompanha. E aí eles... Ah, mano, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma versão 4K de console, e aí... Ah, não, beleza, então vamos lançar, vamos fazer isso aí, vamos fazer... Alguma posição oficial da Microsoft ou Sony de próximos lançamentos, ou algumas especulações de próximos lançamentos de, sei lá, né, próxima geração, ou ainda tá tudo muito... Não, vamos esperar, vamos... Eu vi alguma coisa de PS5 aí, mas não tem certeza verdade, cara. É, eu já vi várias pessoas, analistas, na verdade, falando que deve chegar ali por 2020, porque é questão do ciclo, sabe? Bah. Só que, por causa desse rolê do 4K, que eles tiveram que lançar o PS4 Pro e tudo mais, eu não sei se talvez isso não vai estender, né? Mas é complicado, porque agora a realidade virtual tá ficando popular e os consoles precisam aguentar isso também, sabe? Então, quem sabe chega o PS5. Não é sacanagem esse negócio, você, tipo, comprar o console, tipo, já não é barato, né? E daí já manda uma versão Pro 4K, tipo, como se... Putz, vai ter que comprar outro de novo? Eu acho que... É por isso que eu, pessoalmente, eu sempre espero muito tempo até comprar um console, porque senão não vale a pena comprar. Não vale a pena nunca comprar console quando lança, sabe? Tipo, ele tá mais caro, ele tá tipo, ainda com alguns problemas, sabe? Ele não saiu nas versões melhoradas. Não tem muito jogo. Não tem muito jogo, é. Então, é tudo. Tem um bando de. Sabe? Práticas mercadológicas que ainda são feitas com os consoles, que são coisas que tipo, eram feitas há 20 anos atrás e eles ainda fazem, cara. O PC ele é prático por um número de motivos que o console não tá mais sendo, sabe? Uhum. Tipo, vamos parar depois assim, vamos definir o que é o console. O console é uma coisa que só joga videogames, basicamente. Uhum. Certo? Não. Aí. Calma. Eu sei, não, calma, rapaz. Errado. Era assim, era isso. Calma. A gente pode colocar assim, é uma coisa que o foco é jogar videogame. Isso. É, mas assim, antigamente... É tipo o celular, né? O foco é ligar, games, né? Você comprava o PlayStation, comprava o Nintendo 64, ele só jogava videogames. Era isso. Era assim. Eu. Era. Legal. Depois, né, tipo, veio, por exemplo, o Dreamcast, veio o PlayStation 2, todos eles com a habilidade de conectar a internet, e aí meio que tu abriu o caixa de Pandora. E o tempo tipo assim, o Dudu fala de, tipo, dessa espécie de elo perdido, assim, de tecnologia, que é, você vai ter esse híbrido tecnológico que combina o smartphone com um PC e com um console. Qual é a diferença hoje entre um PC e um console? Tipo assim, tem coisas que um console consegue fazer hoje, que um PC não consegue? Ser exclusivo. Depende, exatamente. Exclusivo, pronto. É que tudo depende. Eu consigo ver claramente que cada dispositivo focado em games tem o seu próprio público, o seu próprio conceito, sabe? Enquanto o Nintendo Switch é um brinquedo próprio, totalmente fora do mercado comum, o PS4 é um console que quer entregar experiências cinemáticas, porque a Sony adora fazer isso, e tem os exclusivos épicos. A Sony, o grupo da Sony, inclusive, tem uma das majors de cinema pertence à Sony, né? Exatamente. É a cara da Sony fazer isso, né? Exatamente. Eles são muito bons em fazer jogo cinemático, eles vão lá e fazem exclusivos épicos. E no caso do Xbox, é uma experiência mais multiplataforma, com integração com Windows, e com online extremamente superior aos outros, sabe? Tipo, se você quer jogar Halo online, tu só consegue jogar no Xbox One. Se tu quiser jogar PUBG online, PUBG online é 200 vezes melhor no Xbox, porque não tem cheater, do que no PC, sabe? Tá, então resumimos, galera. Então vai ser isso aí, tá? Vai ser assim que vai acontecer. Porque provavelmente a Sony vai continuar tentando manter essa cara e tentando especializar essa cara de coisas cinematográficas. A Microsoft vai tentar continuar essa vibe de online, e o Switch vai tentar continuar essa vibe de brinquedo. Vender e aí papelão. Nós teremos cada um na sua especificidade. Cada um no seu nicho. E o PC ganhando, cada um no seu nicho, e o PC ganhando público que gosta do PC, pela praticidade e por N motivos. Vocês se lembram da época onde os jogos pra PC e os jogos de console eram radicalmente diferentes? Assim, mas radicalmente diferentes mesmo. Do tipo, o que funcionava em PC não funcionava em console e vice-versa. Você lembra da época onde, tipo assim, você não conseguia nenhum jogo de tiro decente em primeira pessoa nos consoles, e você não conseguia nenhum jogo de plataforma decente pra PC? Sabe? Não sei, Gustavo. Eu lembro do Tomb Raider, cara. Que um dos jogos que saíram pra PC, né, e mandaram muito bem, assim, tinha a maior cara de console, mas jogava super bem no PC, então... Eu não sei, cara, sabe, eu tava pensando até, tipo, em tipos de jogos que não existem mais, assim, ou então eles existem hoje como indies, tipo, aqueles jogos de aventura, sabe, tipo, The Last Express, enfim, é o jogo do cara que criou, sabe, Prince of Persia, e é meio que isso, tipo... Pena que não existe mais, assim, essa coisa de PC e consoles era... Antigamente fazia sentido porque também tinha jogos diferentes, sabe? Tipo, tu falou, né? Fazer um jogo que realmente saiba usar a máquina pra qual você tá programando, né? Tipo, por exemplo, eu tava vendo que os caras que fizeram Silent Hill 2 eles viram, perceberam que, pô, o PlayStation 2, a máquina, sabe fazer muito bem esse efeito de névoa, então é isso, sabe? Eles escreveram pra isso. Sei lá, é uma coisa que eu tava pensando agora. É, mas eu acho que isso acontece ainda, cara. É bem perceptível no PS4, principalmente. Esses dias eu tava conversando com meus amigos sobre isso, e o Carlos, que trabalha comigo, disse que ele acha que a Naughty Dog tem um modo overclock no PS4. Porque ela consegue uns gráficos muito épicos, sabe? E é porque eles conhecem o sistema, sabe? Eles só fazem pro PS4. É uma questão de otimização, assim. No Xbox isso também acontece. Tipo, Gears of War, Forza, eles rodam extremamente melhor no Xbox do que no PC. Porque também vai otimizar pro PC, tem que pensar em 1 milhão de sistemas diferentes, sabe? Porque cada PC é uma combinação diferente. Utilizando aí a cross-platform, aí eu fui tentar instalar Forza 6, a beta do Forza 6 no meu notebook, só pra me ver humilhado pelos 5 FPS que tava rodando o Forza do meu notebook. Pois é, cara. Eu acho que tem o seguinte, né? Quando você pensa em otimização e jogos exclusivos, você tem que ver que um jogo exclusivo tá levando... É como se fosse o principal nome, é como se... a parada que vai sustentar o console. Então, se num jogo, whatever, tipo um estúdio, gasta 1 hora, 2 horas, sei lá, 3 meses pra, só na parte de otimização, cara, os caras que estão trabalhando num jogo tipo Uncharted, a galera de otimização, tipo, é hard, assim, é tipo... Calma, Jailson. Aí, aliás, uma coisa, vocês acham que o público casual vai pra onde? Pra PC ou pra console? Ah, vai pra puta que... Cara, é que isso é diferente também, sabe? Porque... esses dias eu vi os gráficos da Steam e boa parte dos jogadores jogam em gráfico integrado no notebook, sabe? Então, às vezes, sei lá, um cara que trabalha com um computador de casa, baixa o jogo lá e joga na Steam, sabe? Ele já é considerado um gamer, sabe? Ele tá jogando no PC. É que, tipo, tudo depende. Eu acho que uma das vantagens do PC também é isso, é que você pode, tipo, tem uma... É como se todo computador fosse um console, sabe? A Steam conseguiu fazer isso magnificamente. É que a Steam tava tentando ver de fazer. A Steam não fez um produto pra, tipo, tu jogar como um console? Sim, fez e deu errado, sabe? Pois então, porque eles são melhores como uma loja virtual do que como, sabe? Pois é, os hardwares da Steam floparam lindamente, assim. Eu acho que o que mais deu certo foi o Steam Link, que é um negócio que você coloca no PC e faz streaming do PC pra televisão. Que é maravilhoso, sabe? Pessoas como eu e o Neri, que estamos acostumados a jogar no PC, podem jogar na TV de boa, sabe? É bem legal. Peraí, só uma coisa. Eu viajei um pouquinho ali, tipo... É uma coisa pra tu jogar na televisão com Steam? Isso. Você faz o streaming do teu jogo do PC pra televisão. É só conectar os dois na mesma rede e jogar. A whole new world. E qual é a diferença entre isso e, sei lá, um cabo HDMI? Não tem cabo? Exatamente. Não tem carro? A tua mãe não vai passar na frente e tropeçar e empurrar tudo no chão. Bons tempos de PlayStation 2, hein? Tipo, a prova de mães, né, cara? No, cara, minha mãe tá vivida derrubando no Super Nintendo, cara. Vem escrito em cima assim, ó, jogo online, não se pausa. Dica da semana! Now the world don't... Tá, para essa porra, olha só. É um jogo de console exclusivo e um jogo de PC que tu acha que roda bem em PC, vai lá. Então, eu... Vai lá, começa tu, Gustavo, então. Pra mim é o Super Mario Odyssey, porque eu adoro jogos do Super Mario. Acho que eles são alguns dos jogos que consistentemente mais fizeram inovações. Eu ainda acho que qualquer pessoa pode pegar o Super Mario 64 hoje, jogar e ter uma experiência de jogo... muito, muito boa. Não, PC? Agora, pra PC? Ah, porra, isso. Sei lá, cara. Eu gostei de jogar Dark Souls pra PC porque eu consigo deixar em 60 frames por segundo. Boa, Eduardo. Ah, cara, pra mim... Todo mundo já sabe. Pra mim, o... falhou. Você falou algum nome? Porque não, falhou. Não. Ah, tá, não. Seria engraçado. Pra mim é o Pra mim, é claro, é a saga Uncharted pra PlayStation 3 e 4. Pra mim foi uma das melhores experiências de exclusivo e cinemáticas da minha vida nos consoles. Foram inesquecíveis. E pra PC, cara... Cara... Então... Tu acha que é legal no PC? Mas ter que ser exclusivo de PC? Não, assim, um que tu acha que no PC encaixa bem. Ah, pô. Tá. Então, pra mim, eu acho que vai o Mágica. Que não sei o quantos aí vão, os ouvintes aí que vão saber, mas procurem aí no Google Mágica, Mágica com CK. É um jogo excelente, indie, e que a jogabilidade no computador com mouse é extremamente fluida, muito contrário, sabe? Eu nunca daria pra jogar esse jogo num controle. Até dá pra fazer, mas é horroroso. E acho que é um jogo que encaixa perfeitamente com a proposta do PC. Boa! Vai lá, Morão. Cara, eu não jogo muito console hoje, principalmente esses mais atuais. Mas eu acho que se eu fosse pegar, cara, assim, se fosse indicar, eu seria o Shadow of Colossus, cara. Shadow of Colossus, porque pra mim acho que foi um dos melhores. E tem o God of War também, né? Isso aí. E agora, pra PC, cara, eu não sei, porque apesar de jogar PC, eu não sei quais são os exclusivos. Normalmente eu só pego o jogo indie. Não, não precisa ser exclusivo. Assim, um jogo que tu acha que com PC combinou perfeitamente, assim, e tu gosta de jogar e tal. Overwatch, cara. Show. Porra, Overwatch é maravilhoso porque é de graça, assim, online é de graça e não tem cheater. É tão bonito. Vai lá, Matheus, já pega o bonde então, já que tu começou. Então, cara, eu... Console, pra mim, a melhor experiência de todas foi Kingdom Hearts lá no PS2. E eu fico muito triste, porque até hoje, tipo, tem 1 milhão de jogos de Kingdom Hearts e todos são exclusivos dos consoles, sabe? E eu tô feliz porque eu tenho o Xbox One agora, eu vou conseguir jogar o 3 quando sair, então vai ser maravilhoso. Em relação ao PC, cara, eu acho interessante que a Steam recebe jogo pra caralho, então tem muito exclusivo no PC, assim, muita gente nem sabe. Mas, poxa, várias experiências legais eu já tive, principalmente no online, apesar do problema da galera que trapaça, tipo PUBG, Overwatch, é legal porque tem muita gente sempre. Da hora. Ah, não, agora falta eu. Não, achei engraçado que o Eduardo falou assim, ó, o programa anterior se repetindo. Sim, cara, o Matheus tá pra Kingdom Hearts como eu tô pra Uncharted, saca? Cara, e agora que... vai se repetir ainda mais. Todo podcast vai ter uma dessa, né? E pra mim, assim, eu acho que um dos jogos que, pra PC, assim, que marcou época, assim, até nas gerações, de maneira geral... Foram jogos da Valve, o Half-Life, o Demode e o Counter-Strike, que foram jogos feitos pensando exclusivamente no PC, e foram jogos que surgiram assim para a plataforma. Tá, o que a gente pode fazer com essa plataforma chamada PC? A gente foram lançados pensando na Lan House, né, cara? Pensando na Lan House, os caras, tipo... Então é um jogo que pra mim, assim, não, eu não consigo imaginar sendo jogado em outro console, um console, enfim... E o exclusivo, cara, não tem... Uncharted é muito da hora, mas eu ainda fico com The Last of Us. Ai, meu coração, porque, tipo, The Last of Us, ó... Oh, I'm touching myself tonight. Então, é isso, galera. Fechamos, então. Nós já demos a nossa dica da semana. Esse foi o Broadcast Games. Você pode conferir os nossos podcasts toda quinta-feira no nosso site. Que horas, Matheus? Ah, poxa, eu esqueci agora. Meio-dia. É isso aí. Tá sabendo? Tá, acabamos de definir. Meio acabamos dia. De definir aqui, então. Ao meio-dia. Chega lá. Toda quinta-feira. Uma semana você tem um podcast falando sobre games e outro falando sobre a vida, como temas da universidade ou casado versus solteiro, que a gente vai fazer em breve. Tem pesado, vários hein? Outros temas que estão por vir. Também pode conferir nosso canal do YouTube e tudo mais. Eu gravei um áudio inteiro pro final do podcast, né? Que já tá salvo, que você vai ouvir agora. Isso aí, falou galera, até mais! Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.